Numa noite fria, o silêncio grita. Um coração partido, alma aflita. Promessas julgadas ao vento. Amor que virou só sofrimento. Sofrimento, mas no fundo da dor há uma luz a brilhar entre sombras de um amor que não soube amar. Traições que cortam, mas eu quero entender. O peso da vida é difícil de ter. Mais distante ao olhar, segredos guardados, difícil falar. Teus olhos pedem perdão, mas o passado pesa como um furacão. Mas no fundo da dor há uma luz a brilhar entre sombras de um amor que não soube amar. Traições que cortam, mas eu quero entender. O peso da vida é difícil de ter. Família unida, mais distante ao olhar, o olhar. Segredos guardados, difícil falar. Teus olhos pedem perdão, mas o passado pesa como um furacão. Mas no fundo da dor há uma luz a brilhar entre sombras de um amor que não soube amar. Traições que eu quero entender. O peso da vida é difícil de ter. Se eu pudesse voltar, mudaria o caminho. Cada lágrima a mais é um peso no ninho. Perdoar é um ato que liberta a alma. Mesmo entre a dor, ainda há esperança que acalma. Mas no fundo da dor há uma luz a brilhar entre sombras de um amor que não soube amar. Traições que cortam, mas eu quero entender. O peso da vida é difícil de ter. Vou me encontrar, deixando pra trás tudo o que me fez chorar. Espero que goste. Essa canção fala sobre a luta interna e a busca por cura e entendimento.